creio, mas não. Cri, cri, cri, creio, mas não. Cri, cri, cri, creio, mas não. Cri, cri, cri, creio, mas não. Você não creu em mim agora, creu. Cri, cri, cri, creio, mas não. Cri, cri, cri, creio, mas não. Cri, cri, cri, creio, mas não. Cri, cri, cri, creio, mas não. Você não creu em mim agora, você não creu. Agora